Capítulo 7. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! Os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista, o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios, os teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela, o teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como as piscinas de Esbom junto à porta de Bate-Rabim, o teu nariz como torre do Líbano que olha para Damasco, a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs, e a tua boca como o bom vinho para o meu amado que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. O desejo da esposa pelo esposo. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides e já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romanceiras, ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti.